timba, timba, timba, timbero. Timba, timba, timba, timbero. Timba, timba, timba, timbero. Me voy pa timba. Timba, timbero, me voy pa.